Rádio Microfonia. Estão novamente abertas as vias rock da América Latina na Rádio Microfonia. No ar o programa Câmbio, com o melhor da nova música independente ibero-americana. Eu sou o Marcos Lozanoff e vou logo avisando que estamos diante de uma edição especialíssima, dedicando, por exemplo, o bloco final inteiro ao Mundial conquistado pela seleção espanhola de futebol, conhecida como La Furia. Mas também um programa dedicado principalmente à banda argentina 107 Faunos, que acabou de nos brindar com um dos melhores discos do ano em qualquer idioma. Antes disso, abrindo os trabalhos um bloco dançante e violento com Motosierra do Uruguai, chutando a porta e cuspindo sangue, seguido dos bolivianos Surfing Wagner e fechando o punk rock dos chilenos Los X. Câmbio! Yeah! veces esta vez no. Muchas veces te perdono, esta vez no. No te gustan ni mis besos ni mis abrazos. No te pido que me quieras, déjame ir. Al principio todo era puro amor. Y ahora todo esto que nos pasó. Anillos de compromisos y casamientos. Pido que me quieras, déjame ir. Me has pegado muchas veces y he tenido que esconderme. Me has pegado demasiadas veces y he tenido que arrancarme. Que tomaste baja la voz. Cuando entro yo te pillo durmiendo. Hace tiempo que no hablamos. ¿Para qué hablar? No hay remedio, no me escuchas. Déjame ir. Me has pegado muchas veces y he tenido que esconderme. Ouvimos aqui ao fundo Bersuíber Garabá de Buenos Aires, um dos grandes nomes do rock daquele país desde os anos 90, junto, claro, com Babasônicos. Tivemos no primeiro bloco a banda Motosierra do Uruguai com o tema Back in Town, do disco Life in Hell, uma explosiva mistura de estúdios Motorhead, cerveja e satanismo. Motosierra, essa infernal banda de Montevideo, infelizmente pode ter cantado para subir, ou melhor, cantado para descer, pois hoje se encontram com as atividades suspensas. Em seguida, escutamos direto da Bolívia, de Evo Morales, a banda da capital La Paz, Surfing Wagner, com Stereo Bailable, do segundo EP, Que Horror, de 2008. Fechando o bloco, o punk rock chileno de Los Ex, cuja vocalista gatinha e sofrida desabafa contra o namorado violento, na canção Me Has Pegado, do disco Cocodrila. É chegado o momento, então, de dedicarmos um bloco inteiro à bandaça indie argentina 107 Faunos de La Plata, cidade que pode se orgulhar de ter algumas das bandas mais legais do mundo no momento. São três pérolas curtinhas e inesquecíveis destes novos gênios do lo-fi argentino. Câmbio! Sensación de menta, aire frío que rodea mientras cruzamos la intervalnearia. Vamos por las duras móviles y cada paso lleva. Se seria. bloco, homenagem à banda 107 Faunos, foi El Man de lo Nuevo. Depois tivemos El Jefe de los Malos e Noche Spooky Tropical, todas do novo disco Creo que Te Amo, liberado de mão beijada no site da banda. E logo logo teremos aqui na Rádio Microfonia a resenha deste belíssimo CD e mais uma singela entrevista com a banda feita por este que vos fala. Mudando de assunto e totalmente de ritmo, partimos para o reggae dub ska cumbiero do porteiro El Chávez, da bueníssima banda equatoriana Sudacaya e do nosso querido Los Pirata, cada vez mais sofisticado no portuñol. Câmbio! Donde quiera y para todo lo que sea, este mestizo. paso en total entrega. Se la juega, muchos hablaron de más y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su hoguera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame qué es lo que pasa, cuánta envidia, cuánta falacia, malicia. Más cadáveres para el panteón, eso no va a acabar con tanto dolor. Bueno, salgo, camino por la calle, digo salgo, no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no y así para, salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo, cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no y así para, salgo, preparado para la batalla. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Y lo siento, tú no me puedes encasillar, porque nadie de culpa es libre estar. Y si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar, es porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo, no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para, salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo, cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no para, salgo, preparado para la batalla. Están dando casa, llegan y arrebatan, montando sus placas atacan. Al que se le cruza lo bajan, el que lo ha vivido lo capta. Hablas de más y te ratan, dan barrios infectos de miedo. Suena la sirena y ladran los perros, dicen esto no tiene final. Hombre contra hombre en esta sociedad, escucha el estilo que dice con látigo sus bocas. Cuando gusto complotan, todos sus prejuicios colocan. Vernos felices, lo que a ellos les choca se nota, pero mi energía no se agota y explota. Salgo, camino por la calle, digo salgo, no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no y así para, salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo, cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no y para, así salgo, preparado para la batalla. Gentlemen. claro que no. Otra vez ha fracasado el funeral. Parece até a Adriana Calcanhoto, mas na verdade o que ouvimos ao fundo é a banda de rock argentina Bersuí Vergarabá, servindo de trilha sonora para este câmbio. E acabamos de escutar, por último no bloco anterior, a banda paulistana Los Pirata com Amor e Libertar, do CD Les Show. Antes deles, tivemos Sudakaya, de Quito, Equador, acrescentando a sua fórmula reggae ska, um pouco de raga e dub na canção Salgo, do disco Terminal. E abrindo o bloco, tivemos o power dub cumbiero de El Chaves, que na verdade se chama Matias Mendes, com a música Monterrey, do CD Morón City Groove. Matias Mendes, que aparece com a camisa do Fluminense no encarte do CD. Mas apesar disso, garanto, é um ótimo disco. E seguimos escutando aqui ao fundo a grande banda argentina Bersuí Vergarabá, formada em 92, com 9 discos nas costas e 2 DVDs. O CD que vocês escutam, aliás, se chama Libertinaje, de 1998. Vamos que vamos com o bloco final deste câmbio, prestando justa homenagem à Espanha e sua seleção de Iniesta, Xavi, David Villa, Casillas e companhia. Teremos 3 bandas em sequência do país campeão mundial de futebol. Vamos primeiro com o grupo Odeo Paris, que não deve ser lá muito bem recebido na capital francesa, depois Tom Boyle e fechando os trabalhos La Habitación Roja, perdendo a aposta com o povo Paul. Câmbio! Puedes explicar lo que pasó. Cuéntame. Abrindo este derradeiro bloco do câmbio, tivemos a banda catalã Odeo Paris com El Don de Trace. Se você for no MySpace da banda, terá de grátis o EP com esta e mais quatro belas canções, trazendo os anos 90 de volta com bastante competência. O mesmo podemos dizer de Tom Boyle, que veio em seguida com Soul Rider, do disco Interferências, emulando um Disney Mary Chain à perfeição. Fechando com chave de ouro o bloco espanhol e o programa, o indie pop de La Habitación Roja com, atenção para o título, Nunca Ganaremos El Mundial. Isso mesmo que vocês escutaram. uma música de 2005, cuja letra, entre outras coisas, duvidava que La Fúria chegasse ao topo da cadeia alimentar do futebol mundial. Pois eles queimaram a língua 5 anos depois, ao menos no segundo verso, o que não desmerece uma canção que desde o riff de guitarra até o refrão é simplesmente perfeita. Como diz outro verso da mesma música, Los clássicos serán siempre modernos. Nunca ganharemos el Mundial é do disco Nuevos Tiempos de 2005, o melhor do La Habitación Roja, na minha humilde opinião. En la selva se escuchan tiros e ao fundo, durante todo o câmbio, escutamos um pouco da banda argentina Bersui Vergarabá e o seu ótimo CD Libertinaje de 98. Em 2009, os Bersui decidiram dar um tempo na banda, dizendo que o hiato será de 3 anos. Esperamos que não chegue a tanto. Eu sou Marcos Lozanoff e este foi o programa Câmbio, aqui na Rádio Microfonia. Para quem quiser saber mais novidades, dicas musicais e principalmente a hora exata em que o programa vai ao ar, é só me seguir pelo famigerado Twitter, Câmbio _ Lozanoff, LOSANOFF. Siga-nos bons e até a próxima com mais deste pequeno passo para a música e grande passo para a difusão do rock independente ibero-americano. Câmbio final. Tchau, um abraço. Rádio Microfonia. 24 horas por dia com qualidade musical, conhecimento de causa.